à noite eu abandono. Estou sozinho no meu quarto sem sono. Fico a noite inteira pensando somente em você. Vem a noite sem os teus carinhos. Estou rolando na cama sozinho. Fico a noite inteira esperando você chegar. Mas você não vem me amar também. Estou cansado de esperar. Ela demora, custa chegar. Fico até sem graça. Cansado de esperar. Vem a noite e fico sozinho, sem seus beijos e sem teus carinhos. Já não posso mais ficar sem o seu amor. Vem a noite sem os teus carinhos. Estou rolando na cama sozinho. Fico a noite inteira esperando você chegar. Mas você não vem me amar também. Estou cansado de esperar. Ela demora, custa chegar. Fico até sem graça. De tanto esperar. Mas você não vem me amar também. Estou cansado de esperar. Mas você não vem amar também. Estou cansado de esperar.